Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e o que, Maurício? Bundão. Não, Maurício, não é possível. Maurício, dia do aniversário da Rádio Globo. Tivemos hoje uma missa linda com o Padre Zezinho. Volta a fita aí, que volta, que volta a fita, é ao vivo. Meu Deus do céu. Dá o bum. Não, para. Vou fazer de novo, hein? Vamos lá, vamos. Atenção. Língua de Trapo. Isso. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e nada legal. Não, Maurício. Vamos falar de quem, hein, Maurício? Cara Pérez, mano. Ah, cara Pérez, tá bom, vai. O que eu faço? Tá bom, mental, tá. Inteligimento. Vamos, a Carla Pérez, quer ser cantora de qualquer maneira. É mesmo, né? Olha, ela cismou que tem que cantar, babosa. É. Mas já tem gente querendo coisa parecida, viu? Como querendo coisa parecida, Maurício? Tem gente querendo ganhar uma cantada dela. Não é isso, não. Olha, fogo, babosa, é que a Carla Pérez, o que ela tem de bonita, tem de desafinada, viu? Eu nunca ouvi cantando, desafina eu muito. Eu já ouvi mesmo. Uma vez, babosa. Eu pensei que fosse alguém pisando no pé de um cachorro. Não é isso, não, Maurício. Diz que ela, como cantora, Barbosa, é uma maravilhosa reboladeira. Não é isso, não. Ah, meu Deus. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem, né? Tudo bom, né? A gente estamos aí. É, aniversário da Rádio Globo, né? Isso. Olha, um grande abraço aqui, Barbosa, com a sua permissão. Claro. Para o doutor Roberto Marinho. Maravilha. Eu sou uma grande admiradora do doutor Roberto Marinho. Nós todos somos. Eu acho o doutor Roberto Marinho o máximo do charme, da inteligência, da competência. Perfeito. É, lindo ele. Sim. Ah, sem qualquer bajulação, né? Claro, sem bajulação. Por favor, né? Você sabe que isso não é do meu feitio. Claro, vou achar que a senhora tá puxando o saco do doutor Roberto. Não, de jeito nenhum, nem imagina. Nem pode, porque machuca não, também. Não, mãe, pode parar, tá bom? Qual que é a pergunta? É o seguinte, mãe, a Carla Pérez, ela quer ser cantora. Ah. O que a senhora acha disso? Que é isso, mãe? É o sensitividade. Ah, sensitividade. Você me interrompeu. Desculpe. Vai de novo. Pergunta de novo. Aquela Pérez quer ser cantora. Que a senhora acha disso? Que figura, hein? Tá certo. Isso é sensitividade fantasmagórica. Ah, mãe, para de papo, tá? Deixa eu ver isso aqui com cuidado. Consulta aí suas bugigangas, É, Carla Pérez, né? Carla isso, Pérez. Já tô vendo aqui, se ela for cantora, eu vou ser bailarina, não, viu? Não, mãe, não esculacha e responde a questão aí, que coisa. Não esculacha, Carla Pérez, cantora, isso. Né? Isso. Olha, tem que ver nas bolas. Vou esfregar as bolas pra Carla aqui. Isso, esfrega. Deixa eu esfregar as bolinhas aqui pra ela. Vai, de cristal, não é? De cristal. Deixa eu ver daqui, deixa eu sintonizar primeiro o meu monitor, porque meu monitor tá meio desregulado, sabe? Sintoniza aí as bolinhas. Deixa eu ligar aqui o enter, peraí, input, alt, tab. Não, que é isso, mãe? Vambora. Opa, aí, ó, pronto, tá funcionando. Deixa eu ver aqui, o monitor da esquerda. Pronto. Agora o monitor da direita. Peraí, deixa eu sintonizar aqui. Pera lá. Tá bom, mãe, tá bom. Agora ficou bom. Pronto, ficou bom, mãe. Vambora, tá sintonizado. Beleza, pera, deixa eu. Tira o áudio aí. Só um minutinho, deixa eu só apertar a tecla SAP aqui. Aperta a tecla SAP, mãe. Pronto. Apertou? Ah, beleza. Pronto, e agora? Boa! Ê, Barbosa! O que você tá vendo aí, mãe? Nada ainda, não esfreguei. Ah, então esfrega as bolas. Deixa eu esfregar a bola, que coisa. Deixa eu esfregar, meu. Sem esfregar não dá pra ver. Ah, bom, mãe. Esfrega a bola. Isso aqui nem o gênio da lâmpada. Tá bom, vai. A lâmpada queimada. Tá. Vamos ver aqui. Ah, beleza. Barbosa! O que você tá vendo aí, mãe? Olha! O que é? Para de esfregar a bola, mãe. Que é isso, rapaz é? Do céu? Querido Barbosinha, ela pode cantar à vontade. Ah, pode? Tô vendo aqui, olha. Coisa boa. Olha, aqui é banda B e banda A. Tá certo. Ninguém vai prestar atenção na voz dela, viu? Ah, bom, pode cantar à vontade, ninguém vai prestar atenção na voz dela? Não, vai todo mundo ficar de olho na bunda mesmo. Não, mas chega, tá. Ei. Que coisa triste, meu Deus. Triste é porque não é você que tem. tá bom, obrigado, bom, mãe. Vamos, vamos agora ao anúncio comercial do De Nada Shopping. Isso, olha lá. Jabá da Mãe de Nada. Olha lá, comercial não, meu. Pode parar tudo, Para, o que é? Para. Ah, atenção.